é sério. A vida tem que ser levada a sério, liga nós. Aí, qualquer coisa, liga nós. Se precisar, ninguém aqui vive a ilusão do ouro. Ninguém aqui faz esforço de tolo. O maior prêmio é o que o mundo não aceita. Quer viver em paz, antes respeita. Chega de treta, sem razão. A perdição não vem dos céus pros vacilão. A ilusão vira um troféu. Amargo fel, o luto, ódio, a dor é tipo uma bomba relógio. O sofrimento pra família, ao fim da linha, eu só lamento a vontade de vencer. Tem que vir de dentro, os irmãos vão pro arrebento. A tudo quanto é teto, não importa o valor, não importa o preço. Já fomos sucesso por algumas gramas do fracasso, regresso. Eu busco a paz que eu prego. Não me iludo, é melhor ser cego, surdo, mudo. Vai fundo, as coisas do mundo é do mundo. Respira, o mal te aniquila num segundo. Pouco com Deus é muito, eu sinto muito. Não tenho pique pra patife, nem dá perdido. Decepciona quem tá distante, nem quem colar comigo. Se precisar é nós até o fim dos dias. Pois o Senhor está por vir, vigia. A vontade de vencer, tem que vir de dentro de você. A vontade de vencer, tem que vir de dentro de você. Fundo, quem se importa? Judas traiu Jesus com um beijo, joca pela droga. Ai de mim a soberba, a ignorância, o perdão que apaga o desejo da vingança. Se é nós por nós, cadê os truta no acerto? Se você é o tutor do seu irmão, por que o desacerto? No farsa preto, a maldade, várias puxa, um vinho seco. Feliz dia das bruxas, tique puxa. Cada um sabe no fundo o que quer, é bandidão. Que tá perdido no toca-fitas e no botijão. Aí não, os cara desconsidera. Vai lá, fera, agora pega sua cabeça, enfia embaixo da terra, já era. Consideração vai além do amor próprio, respeito. Sistema, sempre inventa uma moda pra tirar os peitos. Eu vejo, filho dos brancos são santos, mó engano. Jesus nessa terra foi santos branco, por baixo dos panos eu tudo posso. Naquele que me fortalece, uma pá de pé de breque. Só nos kick-crack pra testar minha febre. Vários é por vir, quer pôr do melhor vindo, bom pra mim, enfim. Quero ser livre, difícil é sair ileso. Sem um arranhão da mão, que eu vivia preso. A falta de amor próprio por mim mesmo, doidão. Tipo louco, maldade é munição. Faz destruição dos sonhos, não há apelo. Consolo é você e Deus, por si mesmo então. Renuncia a droga, o alto, a ambição. Que tem te tornado escravo da ilusão, quer ser livre. Esse é o preço pago pra morrer como um homem, não como um coitado, frustrado, jogado e valente. Reage, uma pá na trairagem, assim que o mal age, reage. Pois a vida é um desafio, ao mundo jaz do maligno, renuncio. A vontade de vencer, tem que vir de dentro de você.